Capítulo 2. Ó Nínive, seu inimigo vem destruí-la. Guarde as muralhas, vigie as estradas, prepare suas defesas, reúna suas forças. Embora os saqueadores tenham despojado Israel, o Senhor restaurará sua honra. Os ramos da videira foram arrancados, mas ele restaurará seu esplendor. Os escudos de seus guerreiros são vermelhos. Vejam os uniformes escarlates dos soldados valentes. Observem seus reluzentes carros de guerra se alinharem, enquanto as lanças se agitam acima deles. Os implacáveis carros de guerra percorrem as ruas e atravessam velozes as praças. Brilham como tochas de fogo e se movem com a rapidez de relâmpagos. Os oficiais são convocados e, de tanta pressa, saem tropeçando, correndo para os muros a fim de organizar as defesas. As comportas do rio foram abertas. O palácio está prestes a desabar. O exílio de Nínive foi decretado, e todas as servas lamentam sua derrota. Gemem como pombas e batem no peito em sinal de tristeza. Nínive é como um açude rompido, que deixa vazar seu povo. Parem, parem, alguém grita, mas ninguém olha para trás. Saqueiem a prata, levem o ouro. Os tesouros de Nínive não têm fim, sua riqueza é incalculável. A cidade é saqueada e fica vazia e arruinada. Corações se derretem e joelhos vacilam. O povo fica angustiado, de rosto pálido, tremendo de medo. Onde está agora a grande Nínive, toca, cheia de leões? Ali o povo, como leões e seus filhotes, andava livremente e sem temor. O leão despedaçava a carne para seus filhotes e estrangulava a presa para a leoa. Enchia sua toca de presas e suas cavernas de despojos. Sou seu inimigo, diz o Senhor dos Exércitos. Em breve seus carros serão queimados e seus jovens morrerão na batalha. Você nunca mais saqueará nações conquistadas. Jamais se ouvirá novamente a voz de seus mensageiros.